Incluído. Gravando. Posso falar? Sim. Ah, então, bom dia a todo mundo. Tá ficando engraçado essa gravação. Como eu não sei mexer, aparece eu falando no começo, no final, né? Tudo errado. Mas, de novo, tempo comum. Tempo da gente crescer, tempo da gente amadurecer, tempo da gente pegar coisas e incorporar. Ontem, a gente aprendeu alguns aspectos e hoje também. E eu queria chamar a atenção para algo que até eu falei aqui ontem, né? No fim do almoço, quando eu estava falando sobre não julgar, né? É muito sutil como a gente dá jeito de transformar princípios que precisam estar no coração da gente, na atitude da gente, na pele da gente, em regras, né? O texto de Marcos hoje é interessante, já adiantando, começando de trás para frente de novo. Isso aqui não é uma desculpa para você ser porco. Não lavar a mão, não lavar copo, não lavar vasilha, não tomar banho, não se arrumar. Não é isso que está falando. O ritual, e que teve uma razão de ser muito interessante, quando você pensar nos povos árabes, os povos semitas no geral, árabes, judeus e tudo, a tradição da lei do Senhor introduziu coisas que eram absolutamente novas para as pessoas. Imagina que a gente está no processo civilizatório e num momento em que ninguém sabe nem que existe bactéria, tá? Lembra que bactéria, aí o pessoal vai começar a descobrir que existe bactéria, que ela causa doença no fim do século XIX da nossa era. Pô, o Senhor deu um monte de regras sobre coisas que preveniram muita doença, né? Você tem lá no Levítico até como você faz cocô, né? E de uma maneira diferente do que os outros faziam, de modo a prevenir doença. Você tem regra para isso na Bíblia. Se você não sabia, está lá em Levítico, né? Acho que é 13, se eu não estou errado, né? Que diz lá como você fazer cocô, tá? Lavar a mão, né? Chegar em casa. Quando você entra em casa, né? O ato de você entrar em casa e se lavar, que é uma coisa que a gente faz no nosso dia a dia, né? A gente herdou isso dos judeus, dos árabes, foram os primeiros. Na Europa, tomava-se banho uma vez por ano. Em 1500, o português chegava aqui normalmente vencido, 10 meses, 11 meses de vencido o banho. Banho era a época de se tomar em maio, quando acabava de ser frio. Você imagina por que você tinha doenças se espalhando para tudo que é lado, né? Por que a gente tem essa ideia da Idade Média tão cheia de doenças e tal? Bom, muito legal. Pô, lava a mão, lava os copos. Uma coisa básica para a gente, né? Como não lavar, né? É, porque as pessoas não lavavam. Lava copo, lava a mão, lava o utensílio, né? Só que para você explicar para um povo, sem que esse povo saiba que tem bactéria, que tem vírus, que tem verme, que tem... O que você faz? Você vai usar uma linguagem que é religiosa. Olha, o Senhor disse, né? E isso é sinal de pureza, de que você se tome banho, que você lave, tem que se purificar, a roupa tem que estar limpa. Pô, imagina que avanço que é isso há 4 mil anos atrás, cara. Isso é um barato. Lentamente, isso virou uma regra que passou a oprimir as pessoas. Estava falando aqui sobre a Alemanha, né? Tem tanta regra, tem tanta coisa esperada que se faça, que você fala assim, uma hora eu quero respirar. Eu quero ter um pouco de bom senso, eu quero ser adulto. E os caras ficavam não só mandando os outros fazer, como vigiando o que o outro está fazendo. E é sobre isso que Marcos está falando. Sobre, cara, vocês não entenderam nada do que Deus quer para a vida de vocês. Então, primeira dica de hoje, ser bem prático, tá? Tudo aquilo que a gente coloca como regra, os nossos papeizinhos, as nossas rotinas, as coisas... Elas precisam e são ajudas. Mas qualquer coração humano, qualquer um de nós, pode transformar isso rapidamente numa regra opressiva. Que a gente vai viver por ela e passar a ser julgado por ela. Porque você é bom ou você é ruim, ou a sua qualidade está, a sua capacidade de seguir as regras estabelecidas. E a gente, com isso, faz um deslocamento que é muito sutil. Da moral, que é aquilo que Deus espera da gente, e é o que Ele olha, que é o interior do coração, lembrando a diferença entre ética e moral. Moral é aquilo que você faz no escuro, quando ninguém está vendo. Não adianta você escovar os dentes em público, Se quando você está em casa, você não escova os dentes, para dar um exemplo, né? O que vale é que você não escova os dentes quando está em casa. Não adianta você ser um moralista em público e ser um pervertido na intimidade. Não adianta você ser extremamente honesto com tudo que é bem público e ser um ladrão nos negócios. O que interessa é o que você faz moralmente, aquilo que você não precisa de ninguém te dizendo o que é certo e o que é errado, porque aquilo está internalizado dentro de você. A gente sutilmente pode transformar uma lei moral, alguma coisa que está dentro de mim, que parte de mim para fora e que torna a vida eticamente tolerável e boa para as pessoas viverem juntas, em regras éticas. Isso gera um tipo de sensação muito subjetiva, que todos vocês já devem ter percebido alguma vez. Você está convivendo num ambiente que está tudo certo, tudo está bem, mas você tem aquela sensação de estar no meio de um bando de gente hipócrita. Esse negócio parece que sai pela pele do cara. Só que você não tem onde pegar, né? Você fica só, tem alguma coisa errada aí. Vocês já passaram por isso? Não tiveram essa sensação de estar no meio de gente que é tudo certinho? Eu falo, cara, tem alguma coisa de podre aí embaixo. Tem um troço aí esquisito. Por quê? A ética, ela pode. Você, como está todo mundo me olhando, me vigiando, esperando que todo mundo conhece o código, eu posso perfeitamente me comportar bonitinho. Como vocês sabem, eu fui militar. E qualquer uma pessoa que tenha sido militar sabe que tem um negócio chamado Regulamento Disciplinar do Exército. É um livrinho que você tem lá, chama Regulamento Disciplinar do Exército. Tudo que você imaginar está previsto naquele negócio. Você, como é que você vai polir a sua a fivela da sua, do seu cinto? Como é que tem que ser uniforme? E o regulamento é feito para que você sempre esteja errado com alguma coisa, de modo que você sempre pode ser punido. E, sinceramente, a coisa mais fácil do mundo é seguir o regulamento disciplinar do Exército. Sabe por quê? Porque é tudo externo. Ninguém sabe o teu coração. É só o que você faz do lado de fora. Se você tiver dois neurônios, você rapidamente aprende que você tem que fazer o que estão esperando que você faça. Ninguém vai te perturbar. Só o cara ser todo... E não faz uma pílula a mais. A opção da gente, com as escrituras, é transformá-la num regulamento disciplinar e começar a cobrar dos outros e ficar vigiando um ao outro de como é que a gente tem que agir. Ou a gente ter um coração no qual essa Bíblia, essas escrituras, elas pulsam junto com o teu coração. É o sangue que você tem, sabe? É o ar que você respira. É quando você chega nesse ponto, você não precisa de regra. Porque se você tiver, por exemplo, movido pelo amor, você acha que alguém que ama uma outra pessoa vai roubar dessa outra pessoa? Você acha que alguém que ama vai agredir a outra pessoa quem ama? Você acha que alguém que ama vai tratar com desprezo alguém outro? Você acha que alguém que ama vai tratar com descaso aquilo que pertence a outra pessoa? Ou seja, eu posso ter uma regra, eu posso ter amor. E aí Deus faz o negócio, e eu quero chamar a atenção só desse aspecto hoje. A primeira foi assim, olha, legal ter princípio, tá claro? Ter princípio é bom, é legal, cuidado só para os princípios não virarem regras, que eles permaneçam como princípios, e que eles estejam no caminho para dentro. Por isso que eu sempre falo, as escrituras são para ser lidas contra a gente, não contra os outros. Você lê a Bíblia contra você. Se você quer acusar alguém, acusa você mesmo. Se você quer olhar alguma coisa que está errada, veja o que está errado em você mesmo. Cuide da sua própria vida. E você, com certeza, vai viver bem com todo mundo. Essa parte está ok. Mas eu queria falar uma coisa de comportamento de criança. Olha aqui. Desse tamanho. Quando a gente tem esse tamanho, a gente é tosco. Né? A gente faz as coisas que parece que ninguém está vendo, né? A gente é capaz de pegar um negócio na frente de todo mundo, esconder e achar que botou embaixo da bolsa e que ninguém viu. E todo mundo fica rindo. E a criança chega a uma etapa, né, que fica achando que é esperta, que pode dar o nó no pai, né, e finge e aprende a tal da mentira. Né, e viver... Aí está com a boca toda suja de chocolate. Aí você fala assim... Você comeu chocolate? Eu não comi o chocolate. Isso é bem típico de criança. E a gente sabe que isso é uma coisa imatura, própria, natural da criança nessa etapa. Só que a gente cresce e fica igual. E Deus, lá no texto de Isaías, fala um negócio: vem cá, você está achando que eu sou otário? Você está achando que eu sou trouxa? Você está achando que não fui eu que te fiz? E a gente fala isso para os filhos de vez em quando: ô, camarada, você saiu daqui. Quando você chegou, eu já estava. O meu pai costumava dizer uma frase para mim que era assim, e eu falo para a Giovana de vez em quando: a escola em que você está estudando, eu saí porque eu sabia mais que o diretor. Meu pai falava muito isso, essa frase para mim. Né? A gente pensa que está enganando os pais, a gente pensa que está enganando a esposa, a gente pensa que está enganando o esposo, a gente pensa que está enganando o amigo. Cara, não seja imaturo. Todo mundo acaba vendo. Sabe, se tentar fingir, vai ficar na cara de todo mundo, cara. Você querer fazer uma imagem, não tinha estado falando agora da construção da imagem da casa de Deus, foi o cuidado, a construção da imagem tem que estar acompanhada de consistência. Por quê? Uma imagem, ela não se sustenta. E quanto maior a imagem, mais fácil ela cair. Então, a relação que Deus chama a gente é uma relação de maturidade. Haja como adulto. O que o adulto faz? O adulto, ele tem a regra dentro de si, ele não precisa de ninguém dando regra para ele. Quando a gente precisa de muita regra, isso só denuncia a nossa imaturidade. Isso não é ruim ter regra, é só uma denúncia da nossa imaturidade. Todo lugar, então, qual é o lugar mais imaturo que eu conheço no mundo? É o exército, é um bando de crianças. E detalhe, vocês não viveram lá dentro. Os caras lá se comparam assim para ver quem que tem o carro maior, quem que tem o carro mais novo, quem que tem a botina mais brilhante. Sabe coisa que você vê criança fazendo? Ó, o meu carro é bacana, o meu é azul, o seu é vermelho. Creia-me, isso acontece lá. Porque, ó, o ambiente é imaturo. Então, os comportamentos vão ser imaturos. O cara se acha porque ele tem uma estrelinha. Para pensar para isso. Alô? O que é um milico? Milico é um cara que acha que é mais do que o outro porque ele tem uma estrela. Ó. Eu me lembro de cara me dizer, ó. O cara olhava para minha cara e apontava para o ombro assim, ó. Tem uma estrela mais que você. No jardim de infância é legal, né? Ah, eu tenho uma estrela, você não tem, não é? E eu me lembro que eu fiz o discurso de formatura da minha turma, né? E eu falava lá no discurso, falei, graças aos comandantes que eu tive, eu falei assim: aqui deu para perceber claramente a diferença entre obediência e autoridade. Porque a gente deve obediência à estrela, mas a gente respeita a autoridade da pessoa. A pessoa com autoridade, ela é respeitada sem precisar da estrelinha no ombro. Ela pode ser um cabo, um sargento, ela pode ser alguma pessoa com tanta autoridade que quando ela fala, você tem o desejo de obedecer, você tem o desejo de fazer aquilo, porque a pessoa está falando algo com muita autoridade, com muita propriedade. Isso é atitude adulta. Se alguém fala alguma coisa, que fale baseado na autoridade, e não na estrelinha que tem, na regra que possui, ou no poder que tem, ou na posição política que tem. Né? Eu estou vendo essa situação lá do Trump, que a gente tem falado tanto do Trump. O cara falou Mr. President. Cara, o cara parece ser tratado como Deus no momento que ele ganha o Mr. President. Cara, é muito mais legal que ele não fosse nada, que ele fosse o faxineiro, mas que ele falasse as pessoas, uau, esse cara falou com autoridade. Jesus chama os caras de hipócrita, Isaías chama os caras de hipócrita, e ele faz assim: acorda, você acha que eu não te fiz? Eu pensei em você agora, na hora, né? Você deve ter cada vez que fala de oleiro, de vaso, você deve ter uma outra impressão, né, Vinícius? Muito mais profunda do que todos nós, né? O domínio sobre o barro, me fala um pouco, você tem essa coisa do domínio do barro? Assim, como é que é essa coisa? Você sabe, né, como é que ele está? Como é que é isso? Como é que você leu esse texto aí? Quando você ouve essa coisa, dessa relação do oleiro com o barro, né? Eu sei que eu te fiz, eu sei onde está errado, eu sei onde está o torto, como é que é isso? É a sensibilidade do material. Peso da mão, qualquer força a mais, qualquer movimento a mais. Então você sabe se o vaso está bem feito ou está mal feito, onde é que ele é frágil, onde é que ele é forte. A espessura, você vai controlando a espessura do material. Então você imagina o vaso e fala assim, cara, pode deixar comigo. Aí você fala, cara, eu sei que você não dá para isso. Aí ele fala assim, cara, você acha que eu não te fiz? É a mesma coisa que a gente fala para filho. Então, antes de querer enganar os outros, antes de querer se enganar, bota na cabeça que você pode enganar até você mesmo, você não engana Deus, cara, porque Ele te fez. Então, é sinal de maturidade você ter uma noção clara dos seus limites, da sua capacidade, da sua força, até onde você vai, do que você tem de potencial, do que você não pode. E não tenta fingir para Deus. E Ele fala que vocês me adoram com a boca. Vocês falam as coisas, né? Mas, cara, não tem nada no seu coração que me honre. É o seu lado. É o mesmo, tipo, é um doido, né? É o mesmo negócio, para terminar, é a mesma coisa que vocês estavam comentando agora há pouco, quando a gente falou sobre grupos com a morte da Dona Marisa, né? Que independente de qualquer situação, meu Deus do céu, uma pessoa que acabou de morrer de uma situação trágica, de um casamento de 40 anos. Pô, cara, eu e minha esposa, nós temos 32. Não, de tudo, 38. Nós temos 38 anos que nós estamos juntos. E nós estamos numa fase de vida que nós sabemos que um dos dois vai ficar sozinho. Isso, cada dia, vai ficar mais próximo. Óbvio. Pô, na hora que alguém fica só, se você tem uma relação de 40 anos com alguém, cara, não é brinquedo. É uma saudade muito grande. No mínimo, você tem que lembrar que você é ser humano e respeitar isso. O que que escandaliza? Por que eu estou citando isso? Por que você me fala de um grupo de pessoas que dizem que são cristãos, que dizem que lê a Bíblia, que dizem que vão para a igreja, que dizem que faz não sei o quê, e folga com alegria, com a tristeza do outro, e consegue ver isso coerente com seguir Jesus? Cara, é para não dormir. E a pergunta, você está achando, cara, você foi no domingo na igreja, sabe quando a mãe foi na igreja, você acha que Deus está olhando lá de cima e falando assim, cara, você está enganando a quem? É isso que Deus fala. Então, gente, não tenta enganar Deus, não tenta se enganar e não tenta fingir para os outros. É essa a lição de hoje. Sabe por quê? Deus te fez, Ele sabe as suas fragilidades. Ele sabe do lado do vaso, tem vaso que você faz que é bem delicado, não tem? Isso. E tem vaso que é robusto, tem vaso que é capaz de cair no chão e não quebrar. E tem vaso que, se você encostar o dedo pior, ele quebra na pontinha. Quem fez sabe. Deus sabe quem é você. Ele fez você com as suas fragilidades e com as suas competências. Ele fez você e deu para você uma história que te permitiu determinadas habilidades e não te deu outras habilidades. Não é problema. Ele sabe quem é você. Ele sabe o grau de inteligência que Ele te deu, ou que a vida te deu, ou que as coisas... Cara, não tenta ser o que você não é. Basicamente isso é a lição de hoje, tá bom? Seja o que você é. Seja real. E não confunda isso com fazer os outros engolir quem eu sou. Não é disso que eu estou falando. É você saber quem você é. Saber suas limitações, saber viver. Cara, de verdade, eu sou isso de verdade. Porque, para terminar, para voltar ao Salmo, quem é o que é de verdade vai experimentar o poder do grão de mostarda. Tudo que você fizer, no fim das contas, vai ter um poder e um impacto que você não vai acreditar como é que aquilo foi tão impactante. As pessoas às vezes perguntam como que algumas coisas bobinhas que a gente faz e fez ao longo desses anos todos da Casa da Videira impactou tanto, transformou vida tão longe. Sabe por quê? Porque realmente é ridículo, porque é o grão de mostarda. E Jesus disse, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para essa montanha, mova-se daqui, ela se move. O impacto da gente está relacionado a acreditar no pouco que a gente é e ser coerente com isso. Ser verdadeiro e não fingir ser o que você não é. Tá legal? Bom dia para todos. Que desliga aí, será que gravou? Gravou? Quanto tempo deu?